Capítulo 26. O Defensor Mundial do Evangelho Puro, J. A. Parker. Em março de 1952, quando eu ainda era leigo, tive a felicidade de ser convidado para uma reunião de 750 líderes, quase líderes e ainda não líderes evangélicos, no Centro de Conferências de Church House, na área central de Londres, onde Billy Graham, um evangelista americano de 35 anos de idade, falaria a respeito de seu ministério de cruzadas nos Estados Unidos e responderia a perguntas. Seu discurso, baseado na oração de Abacuque, que Deus avivaria a sua obra, desenvolveu o tema de que Deus havia feito exatamente isso nas missões em larga escala que ele havia liderado, com resultados extraordinariamente frutíferos. Graham mostrou-se tranquilo, humilde, centrado em Deus, com uma voz potente, clara e vibrante, muitas vezes divertido e sem nenhum traço de arrogância, dogmatismo e autopromoção implícita que, com um ou, sem razão, nós ingleses, sempre esperamos ver nos líderes evangélicos americanos. Ele era envolvente e tinha aquele dom peculiar que todo evangelista possui, fazer que cada um na plateia se sinta como se fosse o alvo exclusivo de suas palavras. A palestra durou 90 minutos e ele passou mais uma hora respondendo a perguntas. Embora naquela fase da minha vida eu tivesse certo preconceito contra todas as formas de evangelismo de massas institucionalizado, saí dali admirando o palestrante e muito feliz de ter sido pressionado a ir àquela reunião. Hoje vejo que aquela palestra foi um marco. Aquele evento era a preliminar de uma discussão mais ampla para decidir se deveríamos convidar Billy Graham para liderar uma cruzada em Londres. Dois dias após a reunião em que ele havia deixado todos admirado, o convite foi feito. O primeiro passo da jornada rumo a Erringay, de longe o mais importante evento religioso do século XX na Inglaterra. Centenas, ou talvez milhares de conversões genuínas geraram dezenas de vocações para o ministério pastoral evangélico, provocando um significativo progresso espiritual na geração seguinte, apesar das monumentais invasões do secularismo na vida pública e comunitária da Grã-Bretanha. Não há sombra de dúvida de que Billy Graham, sob a direção de Deus, deixou sua marca na Inglaterra para sempre. Alguém já disse que na vida espiritual, se você está sendo atacado pelos dois lados, provavelmente está na posição certa. Graham chegou à Inglaterra na década de 50, durante o período em que realizou suas missões mais importantes em território britânico, Erringay, e discursos evangelísticos nas universidades estratégicas. Estava sob fogo cerrado nos Estados Unidos por não ser um fundamentalista combativo e não cooperador. Na Inglaterra, porém, ele enfrentou a oposição dos líderes da Igreja Anglicana e da Igreja Livre, na verdade, principalmente da Igreja Anglicana, que o atacavam por ser exatamente o que os americanos diziam que ele não era, e, portanto, uma influência indesejada no panorama britânico. Aquela era uma época em que a chamada ortodoxia liberal ou crítica, uma contradição de termos em si, mandava nos centros de ensino teológico da Inglaterra, e os líderes viam o evangelicalismo como uma distorção grosseira, fria, individualista, inculta e até mesmo antiacadêmica da fé histórica, sempre depreciando o reino de Deus e a Igreja. A história da posição defensiva do movimento evangélico contra as avalanches liberais dos dois lados do Atlântico durante os primeiros anos do século XX explica muito bem de onde saiu essa caricatura. Quanto à ortodoxia liberal crítica, Está claro agora que, longe de ser um padrão de fé vigilante, como ela mesma se considerava, essa escola representou um abalo nos alicerces da fidelidade cristã e a autoridade objetiva da doutrina bíblica. Desse modo, foi o primeiro passo na rampa escorregadia que leva ao relativismo naturalista e à especulação subjetiva. Uma vez posto o primeiro pé naquela rampa, o escorregão é certo, regulado apenas pela vontade de manter-se na zona de conforto. John Stott, eu mesmo e outros religiosos procuramos deixar isso claro, defendendo a posição de Graham em favor da inspiração e autoridade absoluta da Bíblia. Hoje, há um reconhecimento amplo, se não universal, de que a sua crença reverente na revelação bíblica foi, é e sempre será a verdadeira forma cristã de identificar a verdade de Deus. E o liberalismo, embora teimosamente entrincheirado em muitos lugares, está definhando e, de fato, praticamente, já não é mais visto como fundamento teórico cristão. Enquanto isso, no último meio século, o Cristo das Escrituras, como os evangélicos o veem, saiu como vencedor determinado a vencer, com impacto global na África, Ásia, América do Sul e Estados Unidos, embora de forma menos espetacular na Grã-Bretanha e no Canadá. Quanto ao histórico divisionismo fundamentalista, os críticos viram que não tinham nada a temer de seu visitante americano, evitando completamente os assuntos denominacionais. Graham sempre praticou o evangelismo de forma cooperativa, aceitando todos, inclusive católicos romanos, que quisessem juntar-se a ele para proclamar a salvação pessoal segundo a Bíblia. O sucesso de Graham na Grã-Bretanha foi significativo. Representou o primeiro passo para um ministério verdadeiramente global, que Graham manteve por mais de uma geração, trazendo um cristianismo genuinamente bíblico e cristocêntrico. Isto é, um cristianismo em que a cruz, a ressurreição, o reino presente e o futuro retorno de Cristo, a salvação por intermédio de Jesus, a obediência a Ele e a esperança nele depositada são os pontos centrais. A extraordinária empatia de Graham, que o fazia identificar-se com as necessidades de todas as comunidades que visitava, somava-se ao senso de autoridade cristã em sua proclamação essencialmente imutável, tendo um efeito unificador, tanto do ponto de vista teológico quanto comportamental. A aceitação do evangelho que Billy Graham prega tornou-se um vínculo de comunhão entre cristãos de diferentes ramos e origens em todo o mundo. Graham era como uma ponte, unindo cristãos de todos os tipos e condições, num esforço comum para evangelizar e discipular. Algo que espero que continue agora que ele se foi. Impacto semelhante tiveram suas iniciativas de reunir evangelistas do mundo inteiro para encorajamento mútuo, oração e foco na obra missionária em andamento, evangelismo, implantação de igrejas, crescimento cristão e socorro aos necessitados. No mundo em constante mudança e em face da nova concepção sociopolítica de missões adotada pelo Conselho Mundial de Igrejas, as reuniões globais em Berlim, Lausanne, Manila e Amsterdã foram marcos importantes, tanto pelo fato de reunirem um número nunca visto de evangélicos provenientes de todas as partes do mundo, quanto pela elaboração de diretrizes para as estratégias evangelísticas, palestras, livros, pesquisas e principalmente o Pacto de Lausanne, delineando o caminho a ser seguido com clareza e consenso sem precedentes, Mais uma vez, a visão e a diligência de Gram impulsionaram o evangelicalismo global, tornando-o menos paroquial e mais ecumênico.